chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios. 6 da tarde, que beleza, sol alto ainda. 5 da tarde no horário de Deus. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Amaral? Opa, tô bem. Tudo bem. Fala, Potter. Boa tarde. 100% KG. E aí, tudo certinho? Manda bala, Porã. Tamo aí, me livrei da cadeira assassina. Boa, aquela. Isso aí. Peguei outra. Sensacional. Pegou outra cadeira. Isso aí. Mandar pra trás. Aqui. Isso aí, boa. Muito manda bem. Manda pra trás, manda pra trás. Fala aí, Geizô. Qual é que é, Mano Brown? Oi, Geizy, tudo certo? Tô ouvindo Racionais agora, Geizy? Sou do gueto, tá ligado? Sou da Zona Norte, aqueles que não tem sorte. Então canta uma aí, canta uma do Racionais. Qual do Mano Brown? Qualquer uma dos Racionais. Vida Louca, vai. Vida Louca, quando cheiro é de pólvora. Eu prefiro. Do mar, quente como o ar. Não sabe, tem que ouvir mais. Melhor não cantar. Cuidado de criança. Aí do bem, ô, Brown, acorda só que bom. Aquele capão redondo, true, não, Pokémon. Tô na sua ideia. Estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Tá ótimo, sensacional. A estrela móvel do Pretinho Básico é o homem do Colorado. É o homem do bola nas costas. É o homem do rock gaúcho. Pô. É o meu amigo Lelê. Lelê! Eu gostei da apresentação como homem do rock gaúcho, não é considerando que eu tive uma reunião hoje de 5 horas só falando de um agenciamento, de um gerenciamento de uma carreira de um grupo de pagode. Que beleza, que hein, loucura. Que beleza, é uma evolução. É isso aí. É que o Lelê fez um projeto muito legal aqui em Portugal chamado Discografia Rock Gaúcho, né? Onde várias bandas tocaram na íntegra e na ordem os discos mais clássicos. Continuarão tocando. E até que vai continuar no ano que vem. Qual é o próximo? Não, é só próximo. É que pra quem não tá ligado, Pretinho, também, né? O Lelê é responsável pela ascensão das carreiras de bandas conhecidas hoje no Brasil inteiro, como, por exemplo, Acústicos e Valvulados, Comunidade Ninjitsu, Cachorro Ultra Grande, Ultraman, Fresno, entre outras, né? O Lelê é o produtor visionário, produtor visionário do rock gaúcho. E daqui a pouquinho, aqui no Pretinho, o Lelê vai estar falando de um novo projeto ainda, que será startado em sociedade, em parceria com este amigo aqui. É verdade. Na sexta-feira que vem à noite. Então, e abre o olho, né? Porque o Lelê tá mais rico que todos os artistas que eu trabalhei. Eu não tenho problema algum com isso, cara. Que as pessoas ganhem o seu dinheiro, sejam felizes e inclusive ganhem mais que eu. Não tenho problema nenhum. É exploração. Sabe que a maior riqueza com essas pessoas, a maior riqueza de um ser humano são as amizades, né? Com certeza, eu tô mais rico de qualquer um de vocês. Muito bom. O cartel de mulheres, o Lelê, é esse ou não? É o teu. Aí tu tá falando, não. Tá bem, senhores. Não me complica. Vamos aos destaques do Clique RBS. Taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre diminuiu para 7,7% da população. Ou seja, 7,7% desempregados. Apesar da queda, 162 mil pessoas estão sem emprego na grande Porto Alegre. Alunos do Ceará! Demorou, mas aconteceu. Alunos do Ceará tiveram acesso a questões do Enem. Feito! E o Ministério da Educação acionou a Polícia Civil para apurar o suposto vazamento do conteúdo da prova do Exame Nacional do Ensino Médio e, inclusive, já estuda cancelar o teste. Posso defender só uma coisa nisso aí? Pode, claro. Há uma mínima defesa nisso aí, mas acho que até é plausível. O Enem é o maior concurso nacional que existe. Quando vai fazer um vestibular, por exemplo, a URGS tem os seus locais de prova em Porto Alegre, alguma cidade do interior, e deu. Agora o Enem, cara, vai pra todo o Brasil, ou seja, muito mais pessoas passam pelas provas, ou seja, é muito mais difícil de cuidar isso tudo, por isso que dá mais problema no Enem. Não tô aliviando completamente, porque acho que talvez tenha algumas outras provas nacionais, mas o Enem é, é a maior prova nacional que existe. Ok, desculpa, mas eu discordo, tá? Tem que dar certo. O que eu falei é verdade, não tô dando desculpa. Tem que dar certo, cara, eu tô tentando, não tô defendendo, eu tô falando que isso é uma coisa que contribui pra vazar. Ok, mas quantas outras coisas são feitas coletivamente em âmbito nacional e que dão certo? Eleições, por exemplo. E outra coisa, ontem o professor Fischer na Zero Hora fala, e eu concordo com ele, o governo tá usando muito mal o Enem. O Enem nasceu para ser um exame de avaliação do ensino médio. Isso. Como é que anda o ensino no Brasil? Exatamente. Aí o governo olhou aquilo e falou, mas isso aqui eu posso ganhar um dinheiro com isso e transformar num grande vestibular para mim. Foi isso que o governo fez. Então a função principal do Enem não faz não, mais. Não é, não é, a, não é a qualidade do ensino. O governo está nem aí pra qualidade. Não, ele é, quer é, fazer não. um vestibular e acaba avaliando de alguma forma. Não, os caras fazem a prova. Cara, assim, guardadas as devidas proporções, eu comparo isso aí a um vazamento de um disco de um artista que vai lançar, cara. Porque os arquivos hoje é tudo muito compacto, né, sim, cara? Se então, alguém lá dentro. É, tipo assim, cara, se um disco é gravado num estúdio, tem 20 pessoas envolvidas, sempre vaza. Imagina uma prova que deve ter. Cara, alguém ganhou uma grana com isso, né? Essa é a verdade, vaza, né, cara? Essa vaza, é a verdade. Vaza. É quanto mais falta, gente passa, mais corruptível pode ficar. Falta, e especialmente eu acho que falta pro brasileiro um pouco de comprometimento com o seu, com o seu trabalho, com a raiz do seu trabalho. Sabe? E a gente vê isso, a gente vê esse exemplo, cara, em vários setores, né, cara? A construção civil, por exemplo. Tu vê os caras lá, o pedreiro. Mas olha só, Feta, imagina só, se tu é o ministro da educação e tu bolou o Enem, e o Enem tem que ser uma coisa legal, entendeu? Tá, vamos botar na cabeça que é legal, tá? Que não é como o Fischer falou. Aí um cara que tu não tem a mínima ideia, tu é o ministro da cultura, da educação, lá no interior do Ceará vaza. Não é no interior, em Fortaleza, tá, no colégio lá particular. Em Fortaleza. É pra te ferrar, né? Não, mas aí tu tem que saber escolher melhor a tua equipe, né, meu? Não, mas não é a tua equipe. Claro que é a tua equipe. Não, olha só, eu contratei um cara que contratou um cara que... Não, mas é a tua equipe, meu. Não, cara. É a tua equipe, tu é o responsável. No Rock in Rio, os caras trabalhar pra vender água pra entrar lá, não tem cachê como tu ter com... Se tu escolher as pessoas certas, essa pessoa certa vai escolher a outra pessoa certa e assim por diante. Não, impossível. Até chegar lá no fim. Impossível. Ah, bom, em algum momento vai faltar comprometimento e é aí que a pessoa é a errada. Mas então, tem que estourar no ministro, então, no primeiro cara lá. Claro que não, né? Claro que sim. Mas se tu fizer hoje o Enem, tu é corrupto. Porque vai vazar. Mas foi o cara que escolheu a equipe. Não, foi o cara que escolheu a equipe. Não. Mas quem é que é o responsável, então? Não, aí que tá o responsável. O responsável é o cara que escolheu. Alguém tem que ser responsabilizado, velho. Não, é que na verdade agora uma galera vai ser prejudicada, porque muito provavelmente venham a anular novamente o Enem. É verdade. Novamente. Ciclista de Ibirama é condenado a pagar 12 mil por atropelar uma menina de 7 anos. A criança sofreu fratura no fêmur esquerdo quando atravessava a faixa de pedestres na saída da escola e sofreu o acidente. Caraca. Na faixa de pedestres. Na faixa de pedestres, né? Isso aí. A regra que vale pro carro e pra moto vale também pra bicicleta. É isso mesmo. Você é ciclista. Isso aí. Aliás, amanhã é dia de massa crítica em Porto Alegre, né? Última sexta-feira do mês, né? Ah, não sabia que era da massa crítica amanhã. Amanhã é dia da massa crítica. Amanhã vou pegar meu Golf preto. Amanhã é quinta, depois de amanhã é quinta, perdão, é sexta-feira que vem. O Palácio do Planalto confirmou a presença da presidente Dilma Rousseff na abertura da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. Olha! Marcada para sexta-feira. Não sai mais daqui agora. Pois é, gostou? Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa do tradicional evento gaúcho. Pô, legal, primeira vez, cara. Primeira vez. É que ela vem ver o neto, né? Daí já aproveita pra fazer um evento. O neto Fagundes, né? Aí pega um cachezinho ali na Feira do Livro. E ela fica no centro, não vai pra casa dela, né? Ela fica ali no naquele que invadiram lá com Plaza. Ah, é? Bem pertinho da legal. Praça. Sim, ela vem em missão oficial. Ela vem em missão oficial, ela tem que ficar no hotel, né? Não pode ficar em casa. Naquela ela mora lá na zona sul ali. Aquela vez da invasão do... Na minha rua. Era na tua rua. Vocês lembram que aquela vez da invasão do Plaza, era o único hotel em Porto Alegre que tinha suíte presidencial, era o Plaza. Não havia nenhuma rede sabe de hotéis que tá em Porto Alegre. Sabe o que está escrito no espelho do banheiro da suíte presidencial? O quê? Eu sei. Fez uma matéria. Diz pra gente, Amaral. Não vou dizer. É segredo. Mas isso é uma baita matéria. Aqueles, vocês, todos os suítes presidenciais. Vocês lembram aqueles dois shows que tiveram no Jockey Club, acho que foi em 99, né? Metallica. O Metallica e o Kiss. Foi questão de um mês. O Metallica, eu trabalhei nos dois shows. O Metallica não, porque eles foram de jatinho dormir no Rio. Mas o Kiss ficou hospedado no Plaza. No Plaza. Que era o hotel mais moderno. O Bob Dylan, a primeira vez que veio a Porto Alegre, ele no show do Gigantinho, também ficou ali. E foi comer uma bomba ali, royal, né? no mercado público. Muito legal. Não foi com pause, foi com peninha. É uma baita bomba royal aquela lá do mercado, né, Magnata? Ninguém encheu o saco dele, ele ficou encantado, porque ele andou... assim, ó, como um anônimo. Sim, mas é um anônimo, de Porto Alegre. Não, é que as pessoas não é assim. No centro de Porto Alegre, Bob Dylan. McCartney, por exemplo. Meia dúzia, quando meia dúzia. Qualquer fã do Bob Dylan que visse ele no centro, o cara tá pensando, ah, tô muito doido, tá no flashback. Naquela época, de tomar selva. Sabe qual a vantagem do Bob Dylan? Que naquela época não tinha celular com foto. É, também. Hoje não consegue mais. Ah, é, exatamente. Hoje não consegue mais. Um que descobriu, todo mundo tira. Não, mas é que assim, com todo respeito ao Bob Dylan, tu sabe que eu respeito e gosto. Agora, uma coisa é a Ivete Sangalo caminhando na roda própria, outra coisa é o Bob Dylan. Concordo. Mas não, ah, não, não, não é um artista pega de grande. Pega da mesma onda. Tá, eu vou contar uma historinha. O Paul McCartney não consegue chegar até não, ali. Não, Paul não. Não, não, nem Mick Jagger. Posso contar uma historinha rápida pra vocês? No último mês de dezembro, não, mês de dezembro retrasado, quando o Rapa já estava em férias. Dezembro de 2009. Isso, o Falcão passou 15 dias em Porto Alegre e ele tinha raspado o bigode. E ele não foi reconhecido. E quase ninguém reconheceu. Ele ficou, ele ficou 15 dias em Porto Alegre. Ah, deve ter feito sem muita bigode, cara. Oh, Falcão, ninguém hein? Sabia que era ele. Muita não, Falcão, gente foi morta. Grande magnata. Parque da Cidade sofre. Filho, só deixa eu falar que o Falcão estará no Pijama Show agora nesse mês de novembro, porque o Rapa toca em Porto Alegre. Nossa. E o Falcão virá no dia 17 no Pijama Show em Porto Alegre dar entrevista para o Trio Pipoca falar. Não, ele não vem dar entrevista, ele vem participar do programa. Durante uma hora, assim como o Rogério Flauzino ficou esses dias conversando com a gente, tocando som, porque o Rapa está de volta, ele vai falar sobre o retorno. O show é dia 18, dia 17 ele vai estar no Pijama com a gente. Sensacional. Parabéns pra produção do programa. Quero ver, hein? Parque da Cidade sofre vandalismo antes mesmo de inauguração em Joinville. Bah, que beleza. Muros foram pichados, árvores arrancadas, luminárias depredadas e até furtadas. Já falei, tem que pegar e empalar. Não, tem que pegar e cercar o parque. Não, empalar e pendurar no parque, ó. Se alguém flagrar a ação de vândalos, deve fazer uma denúncia anônima para a Polícia Militar telefonando para o número 190. Boa. Desculpa interromper aí, mas é que tem um cara chamado Gilberto Carvalho, ele é ministro-chefe lá da Fala, Dilma. Manda entrar. E o Orlando Silva caiu, viu? Ah, caiu? Então é pênalti pro Corinthians. Ele confirmou, esse Gilberto Carvalho confirmou que o ministro Orlando Silva vai mesmo deixar o governo. Ah, tá. Só que ele vai se reunir agora início de noite com a Dilma. Ele entregou a carta de demissão às 3 da tarde. Já estão, né? Já estão velando, já estão velando. E o policial se negou a dar depoimento na Câmara, né? Já tá no ML o Orlando Silva. Certo. Falta reconhecer o corpo e mandar pro velório. Quem vem agora? Fechar Alto Rebelo. A Vilma vai fechar o caixão e começar a chorar agora. Não é Alto Rebelo que vem. Quem é que vem? Ou é um outro cara do PCdoB do Rio de Janeiro. Mas não é o Aldo Rebelo. Não, é outro nome. Tá, vamos aguardar então a divulgação do nome. Se for Aldo Rebelo... Pode me xingar. Nós vamos te xingar. Não, mais do que te xingar. Sabe que... Bom... Empalar. 38%... É o clima 38% agora. Das rodovias no Rio Grande do Sul são deficientes. 28% foram apontadas como regulares e 7% como ruins. Bom, 2% intransitáveis, péssimas. A pior estrada gaúcha é a ERS 135, que liga Passo Fundo a Erechim. Olha aí, hein? Barbaridade. Olha lá no Colosso. Cidades quase nada importante. É, né? É brincadeira, né? Impressionante, cara. Dois homens são detidos ao levar uísque importado e espumante a presos de colônia penal de Palhoça. Tá legal. É verdade. E outros dois homens que seriam, que entrariam depois pra levar charuto e caviar. Pois caviar é. Também foram interceptados. A gente tava com uma equipe lá pra levar o charuto pra galera, mas não sabia que era com esse objetivo aí, que era lá na academia. Encomendaram bastante charuto lá. É, a polícia também encontrou, Pause, 21 celulares e torrões de maconha. Torrões de açúcar. No final de semana, torrão agora. De maconha é um quilo de maconha? Não sabia que deve tinha ser, torrão. Deve ser. Menos que um quilo, né? Não sei. Torrão não é medida, não é unidade de medida. É, por isso que eu pergunto, né? Olha, Magnata, isso aí vende em torrão, é? Não sabia. Eu não sei, cara, não sei. O que é um torrão? Qual torrão? Acho que já sei, né? Acho que já foi queimado, né, papai? Um porrão eu sei o que é. Porrão. O que houve? O cara tomou um porrão. Porrão é o que alguns soldados da brigada lá do Rio iam tomar no fim de semana agora, que foram apreendidas 2.000 latinhas de cerveja. Ai. Num presídio especial para policiais. Pô, que judiaria. Daí, eu vi isso na TV segunda-feira. E aí o cara, chegou lá o comandante lá do... é que isso aí, na realidade, isso estava só em stand-by ali, porque uma caminhonete ia chegar pra levar pra um estabelecimento e tal. Tava só de cerveja. Só que daí os caras mostraram, chegou a caminhonete, era uma Fiorino. Vocês acham que cabe quantas latas numa Fiorino? Não é 2.000, né? Não. Mas é verdade. Que beleza, hein, cara? Então tá, eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de... quarta, fim de tarde de quarta-feira. Claudinho da TV, estão escutando, nossos colegas nos escutam muito, né? Querido Claudinho. Claudinho da TV manda uma, que é papai agora, manda uma mensagem agora, nesse exato momento. Ô, meu, teu vídeo tá no The Sun. Bem por dentro, tá por dentro, Claudinho. Não veio o blog do Pretinho. Lembrou muito a Débora, né? Débora de Oliveira, olha, boa informação do Claudinho. 6h16, KG, tudo contigo. O Claudinho então vai ouvir agora os flatos do dia. Do dia com KG. Sai, galo, velho. 6h43, morre irmã de criação de Caetano Veloso. A Nissinha Veloso faleceu aos 83 anos, Caetano. Emocionado, linda, tô emocionado. Não é mais nova, né, Caetano? Nissinha, coisa linda, 83 anos. Coisa linda. Da minha infância na Bahia, Salvador. Te pegou no colo, né, Caê? Pegou no colo, coisa linda. Ainda te pego no colo, Caetano. Cê tá lindo, Maurício, coisa linda, óculos lindo. Porão. Não caia mais pra trás, que coisa feia, porão. Caia. Que fica mais, KG? Obrigado, Caetano. 8h30, Steven Tyler cai no banho no Paraguai. Olha, quebrou dois dentes. Tá brincando. Isso, cancelou o show no Paraguai. Quebrou a Riquelme, tá na primeira fila. Eles transferiram o show e o cara vai ter que fazer um show com dois dentes. Paraguai. Tem uma declaração do Joe Perry hoje lá na contracapa. Coincidência, né? Dizendo que o Steven Tyler agora tá bem, tá tranquilão. Diz que tá tomando até água vulcânica, né? Eles pediram no camarim, né? Água vulcânica. Então vai ver, foi por isso que ele caiu. Eu queria mandar água uma vulcânica. Cinza vulcânica, porque tinha bastante aqui semana passada, juntei um pouquinho. Mandar lá. 10h52, Luísa Brunet atualiza seu guarda-roupa para o verão. Maravilhosa! Que é basicamente aquela manobra de tu pegar as roupas de inverno e subi-las. Isso aí. A Luísa Brunet deve fazer isso também, né? Eu acho que sim. É o mínimo que eu espero. Acho que não, ela dá. Ela doa. Ela tem que estar vestindo a moda da estação. Ela tem que doar. Os Nova Yorkinos, por exemplo, eles não guardam roupa. Sabe, né? Que ela sobe no banquinho e fica pedindo ajuda pra Yasmin? Porque a roupa Yasmin, é alcança o blusão ali. Claro, a roupa no namorar, Brasil é muito namorar bacana, Yasmin, cara. E ir pra praia no final de semana com a Yasmin e com a sogra. Continuando, KG. 12h28, Malu Magalhães aproveita a praia com o Marcelo Camelo. Na verdade, eu pensei que era o KG. Na foto? Vira a foto? Não. A foto eu vou postar agora no Twitter do Pretinho agora. É o KG com a respectiva dele. Vou botar agora. Marcos Pianges que mandou por e-mail. Certo. KG e coisa, abrimos. Sim, eu sou quem? A Malu Magalhães ou o Marcelo Camelo? A Malu Magalhães, que aliás, melhorou muito. Eu não sei se é melhor se a Malu Magalhães ou o Marcelo. Quantos melhorou anos muito. Tá a Malu Magalhães, hein? Tá com 19, 12, né? Acho, 12 ou 13. Acho que 19. E ela tá bem, cara. Ela tá bem, tá bem bonita. Não é possível, porã. É bonita essa guria, cara. Não, ela é bonita. Ela é, sim, cara. Ela tá mais bonitinha. Eu vi ela no troço da MTV lá. A Malu Magalhães é peanuts, cara. Ela tá mais bonitinha, cara. Sabe que agora, vendo as fotos, eu olhei ali uma da Nicole Bals, achei melhor. 14h22, em dia de sol, Kaique Brito surfa em praia do Rio. Maravilhoso. Mas ele chama de prancha ou de caiaque? Já teve essa semana nos flatos, tu não tá prestando atenção. Era o irmão da Stephanie. Era o Jirimum, meu. O Jirimum. Falou do caiaque, Brito. Eu não gosto desse Jirimum, hein? 16h01, fã morre após assistir o show da Britney Spears na Irlanda. Tem acontecido bastante. Advertência, warning. Aí, ó. É ataque epilético. Não, ela caiu do brinquedo, numa roda gigante que tinha meio longe. Mas a manchete vende, né, gente? Sim, a manchete vende. Pobre. Pobre Britney, né? E agora, questão de seis minutos atrás? Nada seis mais minutinhos. Ah, que inferno. 6h14, KG. Era 6h14, Girina. Nada mais que isso. Juju Salimene. Juju, meu. Muito gostosa. Muito. Vai cego. Pois é, essa mais é Juju Salimene. É o auditório, boa. É a melhor coisa. Esse é o auditório da galera. Mas da onde? Da onde essa criança? Foi enquete, cara. Foi enquete. Isso. Já é essa aí, então, Juju Salimene desembarca em São Paulo com cara de sono. Ela não dormiu bem hoje à noite. Trabalhou muito, trabalhou muito. Ela trabalha muito na noite. Ela teve indisposição hoje à noite, tive que dar remédio pra ela. Deu uma remedinha. Deu um relaxante, né, Maurício? Certo. Que mais, Cagê? Acabou, né? Era isso? Graças a Deus. Ah, que bom, Cagê. Não, sabe que não é ruim esse fato do dia. O que me incomoda mesmo é agora. Agora. Só isso que me incomoda, cara. Não mais do que isso. Não mais do que isso me incomoda. Vai daí, Potter. Piada! Piada do Potter! Apoio! Inseticidas Tifu! Agora em novas versões! Tifu noite e Tifu dia! Essa piada vai pra rapaziada lá do pavilhão 4 da Bienal de Porto Alegre, Alex. Ai, eu pensei que medo, cara. Do pavilhão 4 da PEG. Não, é da Bienal lá. Alex, Ju, Rose, Júlio, Valquíria e Cíntia, e toda a rapaziada tá trabalhando também na Bienal. Só mulher, né? Baita evento. Maravilhoso. Não, meu, tem o Alex aqui. O Alex. Alex, primeiro, o Júlio. É a velha tática de misturar nomes masculinos na listinha. Não, mas foi o Alex que entregou. Eu sei como é que é isso. Devido à enorme jornada de trabalho, um médico, de repente, enlouquece. Aí chegavam os clientes e ele mandava tirar toda a roupa. No final da tarde, o consultório tava cheio de homem e mulher pelada. Aí nisso chegou uma véia. E a véia disse... Doutor, eu tô com um caroço na orelha, doutor. Tira toda a tua roupa aí, véia. Ah, mas isso é um absurdo, doutor. E que tanta gente é essa pelada aqui, doutor? E aí um cara se mete assim, minha senhora, pior sou eu, que não tô doente, sou o carteiro, vim só entregar uma correspondência. Olha, porra, a folha, ó, limpa, não dobrada e pronta aí, cara, para reciclagem de material. Tá me criticando e demais. E todas as minhas críticas são ponderadas. Tá ótimo, vai, Duda. Muito no programa. Vai, vou fazer as cantadinhas, meu. Cantadinha, salada, quem mandou foi o Evandro Piva dos Santos. Gatíssimas, gatíssimas, muito gatíssimas, salada. Você gosta de peixes? Aham. Prazer, moleque piranha. Ai, gatíssima. Ai. Sabe alguma coisa de português, não, meu? Não, por quê? Sim. É o sim a resposta. Desculpa. Sim. Porque no futuro do pretérito eu quero ser o seu presente mais que perfeito. Humilhou, gente. Essa aí bêbada não sai de jeito. Essa aí, só pela complexidade, a mina fica com o cara, porque ela vai ter que pensar. O cara culto. Sabendo o que é futuro do pretérito, já ganha a mina. Já pegou, né? Eu também não faço a mínima ideia. Gatíssima. Futuro do pretérito é o iria, comeria. Nada faria. Como ter alguém culto aqui, entendeu? Na mesa. Esse é o futuro. Desculpa, mas não precisa ser culto pra saber isso. Não precisa. Não tô menosprezando a cultura do KG, que é enorme e tal, mas, pô, não, isso é ensino fundamental. Isso é língua culta, Féter, hoje em dia. É que na verdade, cara, eu tô revisando... Deve ter algum acontecimento na tua vida que eu tô revisando todos os... Eu tô revisando todos os verbos, porque eu tenho uma criatura na sexta série lá em casa. Olha aí, ó. Informação, os verbos, cara. Informação, hein. Mais uma cadadinha, gatíssimas. Muito gatíssimas, Lada. Sua beleza é igual a obra do Beira Rio, tá ligado? Como assim? Ela nunca acaba. Nem começa. Só fica tadinha levando o que é muito fã da gente. Oi. Para papel novinho pra reciclagem. Manda aí, Lelezinho! Homem tortura a namorada para fazê-la dizer qual a sua senha no Facebook. Jessica Herbert, de 18 aninhos, foi agredida por Jason Fleming. Tem 37 anos. Mano, quem manda namorar um cara de 37 anos, ganha 18 anos, que nego velho? Contra caras. Nada a ver, meu. De 37 ou mais. Eu tenho contra cara de 0 a 120 anos. Não gosto de homem. Nossa, cara, de 37, 38, cara. Olha aqui, ó. O pseudo chifrudo do Jason acreditava que estava sendo traído e queria a todo custo acessar as mensagens privadas da namorada no Facebook. Tá certo o cara. Tinha que bater. Não, não tá, não. Agora vem a parte cruel da história. Ele chegou a enfiar um lápis. Aonde? Dentro do ouvido da namorada. Isso não se faz. Mas o lápis ficou estranho. Mas era um lápis desapontado. Não, depende. Tá com a ponta bem feita, deve doer mais. Quem ficou desapontado foi ela. Mas ó, o amigão se deu mal. Ele ela foi não condenado. Confessou? Não, aqui a notícia não. Não disse, ela confessou. Só diz que ele foi condenado a 16 meses de reclusão. É bom. Justo. Certamente se chegou na prisão e o pessoal ficou sabendo dessa historinha. Vamos pegar um lápis. Não foi na orelha. Escreveu não, um pau com medo. Ô, meu, tem um e-mail aqui repercutindo aquele e-mail das 13 da Raposa e do Lenhador, vocês lembram? Lembro. A Raposa chegou e comeu, era uma criança, mas não era criança, era cobra que ia matar a criança. Isso mesmo. O cara matou a raposa. Isso, pra quem não ouviu, era um lenhador que tinha uma raposa e um bebê. Isso. Um bebê órfão de mãe. A raposa e aí, cuidava. Quem cuidava do bebê era a raposa, enquanto o lenhador tava trabalhando. E aí os amigos do lenhador diziam: olha, essa raposa vai comer teu bebê. Disseram muitas vezes, até que um dia o cara chegou em casa e a raposa estava com a boca toda ensanguentada. Aí o cara deu uma machadada na raposa e foi logo procurar o bebê, que estava em seu berço, dormindo bem tranquilo, e ao lado do berço uma cobra morta. Essa é a história. A raposa tinha comido a cobra. A raposa tinha comido a cobra, protegendo o bebê. Instinto. É boa. Cobra morta é o apelido do Maurício no bairro. Como é que era o meu apelido? Cobra morta. Santo Ângelo. Quando ele morreu São Luís Gonzaga, não é Santo Ângelo. Ai, cara, eu vou falar um troço pra vocês. É que o Ico Thomas chama todo mundo de cobra morta. Ele sabe fazer uma matéria, ele chega pro segurança. E aí, cobra morta? A velha tática de falar dos outros usando as suas próprias deficiências. Né? Boa tarde, queridos do PB. Agora há pouco ouvi a história contada pelo Fetter do lenhador que matou sua melhor amiga, a raposa. Me emocionei muito com essa história, pois hoje em dia não é fácil pra mim. Meu cachorro e amigão Saddam, que é um Rottweiler, está muito doente. Não, Saddam. Por acaso, quando ouvi a história, estava no carro e tinha acabado de levar o meu amigão para uma transfusão de sangue no hospital veterinário aqui de Floripa. Capaz. Não consegui conter as lágrimas, pois esta história me trouxe grandes lembranças de vida com o Saddam. Enfim, o amor dos animais com todo e qualquer ser humano é algo inexplicável. Tenho 3 filhos e o Saddam sempre os protegeu, e muita gente implicava comigo, com o cachorro, pelo seu grande porte e também pela banalização da sua raça. Houve um certo dia que estávamos brincando com o Saddam e eu fui chamar a atenção da minha filha mais nova, e a reação dele foi instantânea. Tomou a frente dela para defendê-la sem deixar me aproximar. Caramba. Os animais são o mais puro espírito da igualdade, sempre em defesa do bem. O animal se faz feroz pela influência de quem o trata. Exatamente. Amigos, gostaria que lessem o meu e-mail como forma de desabafo, pois estou fazendo de tudo para ele ficar bem, mas não está fácil a minha guerra. Adoro todos vocês, manda um fiada pu pro meu chefe, que fez pouco caso da situação, pois segundo ele é apenas um bicho. Ah, mas é fiada pu mesmo. Abração a todos, mandou aqui o Maurício Mandadori. Obrigado, Maurício, Mandadori. Boa sorte pro Saddam aí, tamo na torcida por vocês. Qual é a raça? Qual é a raça? É um Rottweiler. Esses dias eu vi um cara falando de cachorros, e ele disse que tem raças que mesmo que tu encha de carinho, ela é uma raça que um dia ela pode acordar de pá virada e se tornar violenta. Mais agressivas. O movimento que tu faça em volta, tu pode todo dia beijar ele na boca, sabe? Tratar com carinho, mas e um dia ele pode explodir. Essa é uma Rottweiler e o outro aqui, o Pitbull. O Doberman também é uma falou, lenda. Era o 4, acho. Pastor Alemão, acho que ele falou também. Não, Pastor Alemão. Pastor é o melhor cachorro. Não mesmo. Mas tinha uma quarta raça, eram 4 raças. Tá bem. Vai daí, Porazinho. Eu vou contar uma piada velha, minha velha. Piada velha do Porã! Apoio! Refrigerantes Tomaná! Experimente o novo Tomaná Cola! Ei, beleza! Chapeuzinho Vermelho está andando pela floresta. Não, cara, essa é a Branca de Neve, Dirceu. Essa é outra. Chapeuzinho Vermelho está andando pela floresta para levar seus docinhos para a vovozinha. Ai, que amor! Quando vê uma moita se mexendo, sem conseguir conter a sua curiosidade, espia atrás da moita e dá de cara com o lobo mau. Ah, bom dia, seu lobo! Nossa, que olhos grandes você tem! Ah, só pra ver você melhor, Chapeuzinho! E ela continua o seu passeio. Pouco mais adiante, vê outra moita se mexendo, corre pra dar uma espiadinha e novamente está lá o lobo mau. Seu lobo! Nossa, que nariz grande você tem! Ah, só pra melhor sentir o seu perfume, Chapeuzinho! E ela continua o seu passeio. Alguns minutos depois, vê outra moita se mexendo, espia e outra vez dá de cara com o lobo. Uau! Você de novo, seu lobo! Mas que orelhas grandes você tem! Atenção para te ouvir melhor, Chapeuzinho! Cara, o lobo tá estornado, olha a cara de louco, lobo. Ah. E ela continua o seu passeio. 200 metros depois, vê outra moita se mexendo. Adivinha quem está lá? O próprio. Olá, seu lobo! Mas que saco grande você tem! Ah, é pra te aturar, Chapeuzinho! Faz meia hora que estou querendo dar uma cagada e você não deixa! E lembre-se que os lobos não usam coleira. Muito bom, Lelê. Lelê, lembra, Lelê, do meu show Sangue, Ouro e Pólvora. Segura aí, Lelê. Guarda a voz, para tem 6:30 da tarde, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. É, vou começar a separar vocês de programa, tá? Já não, separei de não, lugar, não. Vou separar de programa. Aqueles alunos, né? Vocês estão ficam... muito chatos, é? Na boa. Desculpa. Os aluninhos que bom, ficam, pelo não podem sentar junto. Pelo menos tive humildade pra pedir desculpa, né? Desculpa, do outro lado aí não veio nada. Tá bem. Veio sim, veio sim! Depois que o cara falei. Pediu desculpa também, pô. Não, o Potter pediu os antes. Teus passos. O Potter pediu antes. Não param, cara. Não param, cara. Vocês não são duas aqui, bichas. Cara, sabe por quê? Porque ele não consegue enxergar a ele mesmo. Ele fica só... Ó, oh, ataque pessoal de graça. Te enxerga, meu. Te enxerga. É humildade. Com enorme pesar que estou vendendo a gaita Todeschini. Ah, adoro Todeschini. Cara, esse é muito antigo. É da época que a Todeschini de Bento fabricava gaitas. Ah, ou seja, é uma relíquia. Tempo de sivuca. A gaita tá afinadíssima, estado de nova, impecável, com 80 abaixo, Super 5, toda preta com o fole em vermelho. É uma gaita rubro-negra. É baixeira, hein? Baixeira. Gaita paranaense. Através do e-mail Guto, com dois T's, Guto Becker, com CK, Guto Becker, @gmail.com, você pode fazer contato aí pra tentar comprar a gaita do Guto, tá bom? Tá bom. Quero anunciar o meu Pocket Rocket, que é um Fiesta branco, ano 97, modelo CLX. Não é completo, é completaço. Tem gente que se acha, né? O Pocket Rocket. Pocket Rocket. Pequeno foguete. É, tô pedindo um precinho de 10.500, o carro anda tão bem, é tão gostoso de dirigir que tô até me arrependendo de anunciar. Ah, então deixa pra lá, né? É, não vou nem dar o e-mail, cara. Deixa pra lá, não vamos fazer isso por aí. Fazer de boa, meu Deus. Nós não vamos judiar de dia, fica aí com o teu Fiestinha e tá tudo certo. Não, vamos dar assim. Ah, judia. vendobranco@bol.com.br vendobranco@bol.com.br Já que o Almir não tá aqui, deixa eu dar o merchan do Pretinho. É, manda bala aí, meu. Sábado, balada do Pretinho na Dioxy de Criciúma. Certo, é nóis, é nóis. Certo. Alô, e já que o Almir não tá aí também, deixa eu falar, cara, sobre os produtos da telefonia Big. No aniversário do Big, a telefonia Big traz o menor preço em smartphones e modernos celulares pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, nas redes sociais, falar com a gente aqui no Pretinho. Olha só o aparelho de agora. É um Huawei G6620. É um Huawei G6620 com o teclado QWERTY. Câmera de 1.3 megapixels, MP3 player, Bluetooth, no Claro Pré, você vai pagar somente R$199. Nossa, ou se tá ruim, tá difícil assim, pode picar em 10 vezes de R$19,90. Sem juros. 10 vezes sem juros. Eu vou sim, 10 vezes sem juros de R$19,90. Então pica. Não, eu vou comprar então. Aproveite e fale sem parar com qualquer Claro de todo o Brasil por apenas 21 centavos a chamada. Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. O Big tem o menor preço e tá aqui no Pretinho Básico. Show do intervalo, voltamos em seguida. Sim, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. 20 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu, tudo beleza? Tudo certo. Hoje tem futebol, doutor Alceu? Tem lá, Cos, do Rio e São Paulo. Então né, vamos ver aí, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola na nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Petra, tem a Sul-Americana hoje, doutor Petra. Vamos secar, hein? Botafogo caiu ontem. É, o Botafogo São Paulo. Já foi. Bota caiu nisso. Olha, né? O Botafogo tomou São Paulo, de 4 ontem. O São Paulo tem, né, vantagem porque ele tá ganhou 1-0 a partir de ida, né? Vai jogar com o Libertad, Brito. É verdade. Olha, ontem eu gostei do cachorrinho, hein? Vocês viram aquilo, cara? Demais, cara. Minutos, todo mundo atrás, olha, do cachorro, todo cara. Todo mundo atrás, mas ninguém vai. A inteligência do bicho, cara. O nome daquele, cara, cachorro lá é Paulo Egídio. Paulo, olha, Paulo era bom jogador, hein? Bom jogador, olha. Aí chegou um momento que tiveram inteligência e chamaram o cachorro pra brincar. Pegaram lá uns pompons vermelhos e tal e abanaram na frente do cachorro. E aí o cara saiu do campo com os pompons vermelhos e o cachorro foi até a linha de fundo. Falou, tá, vou voltar agora. E voltou. Não, e daí aí depois ele decidiu sair, aí ele subiu na arquibancada, sentou na arquibancada. Ficou vendo. Ficou ali parado. Cara, eu tava vendo o jogo acompanhado pela minha fiel escudeira Adelaide. Uh-huh. Cara, e ela oriçou as orelhas e ficou acompanhando o cachorro o tempo inteiro. Demais, cara, demais. E olhando fixo assim pra TV. A Adelaide é demais. Pô, cada vez melhor as noites de terça-feira dos meus colegas. É. Doutor Pedro. Pois não, doutor Alceu. O Brasil ganhou 1000 medalhas no PAN. 1000 medalhas, doutor Alceu? 1000 medalhas. Na história do PAN. Na história, não, claro, nas imagina, mil. Né? Imagina, ah, só, né? Ah, não foi só nessa. Ah, é, Maurício. Ô, doutor Alceu. Ô, doutor Alceu. Maurício sabia disso, doutor Alceu que não sabia. É que seria no mínimo 1000 modalidades esportivas, né? Não, pode ganhar mais de uma medalha. Tem modalidade. Atletismo. Atletismo. Só o Goiama ganhou 12, né? É verdade. Ô, Figueirense, doutor Alceu. Qual é a outra informação, então, doutor Alceu? Ô, Figueirense. Passou a tarde em Santo Amaro, doutor Pedro. Coisa boa. Santo Amaro da Imperatriz é demais. Fernando. E o Damião, hein? Marcou três, né, Brito? Tá jogando bem o Damião, voltou com a mesma força. Ontem a gente teve lá, o Duda tava lá com o cabelinho. Cara, é um animal o Damião, cara. Duda tava ontem com o mesmo cabelo, outro cabelinho, né? O Duda Garbi, né? Tava lá. Horroroso. E aí, tava eu, Lelê, Calheiros, né, representando a rapaziada aqui da Atlântida no lançamento do site do Leandro Damião, que é demais, cara. leandamel.com.br. Entra agora aí, vamos derrubar de novo o site do Damião. Absolutamente interativo. Tudo que as pessoas escrevem de Leandro Damião, postam no YouTube, vai diretamente pro site dele. Ou certo. Seja, é um site 2.0 mesmo. Certo. São os fãs do Damião que fazem ele. Parabéns, Damião. leandrodamial.com.br. Um abraço pro Tute também, pra rapaziada lá que cuida dele. Ele é bom jogador, hein? Era aí, bom jogador. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado, hein? 15 minutos para 6 da tarde, vamos girar por aqui, quem tá aqui? Boa tarde! Opa, o Brito! Tudo belezinha? Tudo olha belezinha! Olha só, eu tenho aqui os tipos de peido, hein? Olha aí! Peido! É verdade, essa aqui é especial ao Potter, olha, Luciano Potter, diz que peida feito um bloco. Eu tava lendo antes o material, só um deles que eu não consigo fazer. Então vamos aos tipos de peido! Olha, Débora de Oliveira, a informação. O Brito Leandro Damião voltou a treinar, Brito! Olha, Débora de Oliveira, sempre com a informação na ponta da língua. É boa que essa merda. Débora de Oliveira. É boa mesmo, adoro. É, né? boa. Peito! Maravilhoso. Olha só, vocês estão falando, a Débora é minha colega, hein? Trabalho dela. Peido malvado, hein? O peido põe a culpa nos outros, né? Ah, sim. O peido turco, peida de uma só vez, que é pra economizar, hein? Junta tudo, né? Junta tudo e faz uma vez. O peido infantil, peida na água e faz bolinha. É bom, né? Olha o peido cara de pau, hein? Peida, sente o cheiro e ainda reclama, hein? Pô, quem é que peidou aqui, tia? Quem é que peidou aqui, hein, tia? Quem é que peidou aqui, tia? Eu assumo, o Pianjas faz isso aí. Ah, tu assume, o Pianjas faz. É. Eu fico quieto, o Pianjas não, o Pianjas ele peida e eu começa assumo, a gritar, certo. Entendeu? Tá. Contigo, né? Que é o outro cara. Que é o Costa Larga. Peido precavido, hein? Olha o peido precavido, ele peida aos poucos, que é pra evitar de cagar, né? É aos pouquinhos. É assim a sonoplastia, né? É só aos pouquinhos, assim. Não, assim, ó. É só no sopro. O peido curioso. Olha o peido curioso, hein? Como é que peido é? E fica perguntando, foi tu, hein? Foi tu, hein? É verdade. O peido descarado. Olha o peido descarado, o peido e põe a culpa nos outros. Olha, foi o Lelê, hein? O peido desconfiado, peida dentro no ônibus e fica olhando pro lado, né? Quem será que peidou? O peido azarado, acha que vai ser baixinho e dá-lhe um peidão, hein? Ah, esse é brabo. Acha que vai ser silencioso e ele... E o peido irresponsável, tá com diarreia e o cara arrisca o peido. Eu já falei... Esse é irresponsável. É, ou corajoso. O quem aqui no... nunca teve que jogar uma cueca no lixo, né, cara? Meio do expediente. A que eu tô assim. Hoje, eu tenho que jogar depois, eu mostro pra vocês. O peido, ele une casais. É um teste. É um teste. É um teste de intimidade mais ferrenho entre um casal. É eu, sou, eu gosto tanto da gente que a gente peida e se fica cheirando do outro. Eu assim. Já primeiro encontro agora... eu peido. Vocês já peidaram dentro do avião? Ele me fez uma pergunta. É porque dentro do avião o cheiro ele não sai exatamente do lugar. Ele pinta no ar, assim. É muito bom. Ele fez uma pergunta, eu ia responder. Onde é que tá a Jennifer, Jason? Tá com sarampo jogando PlayStation. Já te falaram uma verdade, eu vou te falar. Tu é corno, gente. Eu vou ter que te falar isso. Faz mais de mês que a gente tá tentando te dizer isso. Eu vou dizer, tu é corno. Não. Olha aí, Porã. O guri tá chorando, Porã. O cara fica lá jogando videogame. Tá, mas fala com jeito, cara. Diz, olha, tem aparecendo umas coisinhas na tua cabeça aí. Tem coisa que não tem jeito. Eu nunca vi nada disso. Jason, para de chorar, Jason. Ele gosta, goiânia. Calma, Jason. Era brincadeira. Hoje é o corno contumaz. Jason, presta atenção em mim aqui. Eu sou um pouco mais experiente. Jason, olha aqui pra mim, Jason. Se quiser, eu vou embora. Jason, quer ir embora, Jason? Vai embora, quem sabe tu pega lá, né, o que tá rolando. Não quer ir embora? Mas liga pra Jennifer, avisa que tu vai chegar mais cedo. Sabe, cadê a Thaís, meu? Epa, que isso? Que isso? Quem tá pensando, guri? E agora? Quem tá pensando? E agora, Porã? Vai te deitar, rapaz. Cadê a Thaís, meu? Qual é o corno quanto mais, ô? É quanto mais tu fala pra ele. Tá, e aí, KG? Após os resultados dos exames, o médico diz... Más notícia, senhor Paulo. A partir de hoje, terá que tomar esse medicamento durante o resto de sua vida. Mas, doutor, aqui na bula tá escrito: não utilize esse medicamento por mais de 4 semanas. Pois é. Aumento do pedágio de Gravataí, posso? Claro. Bom dia, gostaria de expressar a minha indignação com o aumento do pedágio de Gravataí, que vai passar a ser cobrado R$4. R$4. Quatro conto. Deveria ser isento para os moradores de Gravataí que trabalham em Porto Alegre e vão pela Freeway, para fugir do trânsito de Cachoeirinha, que está cada vez mais congestionado, e com certeza o pedágio é um dos motivos desse congestionamento. Em uma semana, gastarei R$40 só em pedágio. E quanto que a Concepa vai lucrar com isso? E as estradas da Freeway continuam esburacadas e mal iluminadas. Pior. Quem tá falando isso é a Juliana Mello. Olha só, desculpa, mas não é verdade. É, as da Freeway. A Freeway não. Tá muito bem, obrigado. A Freeway obrigado. Tá muito bem, também acho. A Freeway, que é o trecho compreendido entre a Castelo Branco em Porto Alegre e o Osório. Início da BR-101 ali em Osório, tá muito bem. E ele não vai gastar 40%, ele vai gastar 80%. A pessoa passa todo dia lá. É, ela segue aqui a Juliana Mello. Ah, não, 40%, tá certo. É, mal iluminada, pelo absurdo que estão cobrando, o mínimo deveria estar em perfeitas condições e bem iluminado. O trecho que dá acesso à Gravataí tá sempre em péssimas condições. Que é tu sai da Freeway. Aquele trecho continua. Aquele Freeway não é da Concepa. Não é da Concepa, né? Não, mas a esse preço tinha que dar um lanche. Mas cara, é a contrapartida, né? Faz uma melhoria. Paga no acesso o pedágio da cidade, e me dá um sanduíche, a quatro pila, né? Mas é que isso aí é função, cabe ao governo fazer, né? Cara? A Juliana Mello que tá falando, reclamando disso aí, e é muito caro mesmo. Acho que devia ter uma, sei lá, pelo menos um desconto, né, cara? Plaquinha de Gravataí, sabe? Como é que tu vai operacionalizar isso, cara? É verdade. Como é que placa complicado. Pela placa. Paga menos. Mas vocês não viram uma advogada de Pelotas placa que estudava em Rio Grande? Baita de um spam, é? Não. Já era o direito de ir e vir. Mas eu tava tão achando tão legal, cara. E aí, Amaralzinho, ó. Tá procurando um computador com a sua cara, Lelê? Vai ser difícil, porque eu sou feio, cara. Não tem computador tão feio assim. Só a Dell tem notebooks e desktops que mais combinam com você. Você escolhe tudo na Dell. A memória, o espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa, você compra no Dell.com.br e recebe na sua porta. E além disso, tem assistência técnica a domicílio. Você liga pra Dell e um técnico vai até a sua casa. Mas é um técnico gostosão, assim? Ou como é que é? Tu pode escolher. Tu pode escolher o técnico. Celso Rotti, vai. Vai no Celso Rotti. Tu monta o técnico lá que tu quer. Acesse Dell.com.br e confira a oferta do notebook Inspiron 14 com 500 GB de HD e Windows 7. O seu PC simplificado. A partir de 10 de R$149,90. Dell.com.br. Dell é do seu jeito. Muito bom, sensational. Ô, Lelezinho, quero te convidar pra uma balada nessa sexta-feira de noite aí. Vai rolar, tá rolando um novo projeto de festa em Porto Alegre, uma nova festa chamada Festa Cromo 90. Só aqui. Tô ligado. Tá ligado? Que vai exaltar os anos 90 na pista da Farms. Nada contra os 80, mas tá na hora de virar a década. Tá na hora de virar a década. Virou a década. Exatamente, exatamente. Agora é o 90 quem manda e nós estamos então empreendendo este novo, digamos, essa nova forma de entretenimento para as pessoas que querem sair pra dançar, né? Estão pegando a minha geração. A minha geração, eu tenho 32, 79. Não, nós não estamos pegando ninguém. Tem 32? Eu pego a minha mulher só, olhe lá. Ah, tu tá acabado, hein, Potter? E aí, por exemplo, assim, Ace of Base é isso aí, né? Ace of Base, quando eu tava saindo, tocava... Snap, Gala, Come, Quest. Cara, eu tô fazendo uma busca, né, de material pra gente mandar essa festa. E claro que a gente vai explorar também as situações. E a bagacerada, é o time. Exato, a bagacerada. É aí que eu quero chegar. Eu tô com uma sessão, uma sessão de uma hora de pagode axé que eu duvido. Caraca, duvido. Nem vocês não saberem todos os refrões. Eu sei todos. Tá, então assim, ó, estão todos convidados aqui da mesa, inclusive vai ter. Vai ter um coquetelzinho pros amigos. Coquetelzinho pros amigos. Que hora o coquetel, Lelê? A partir das 10h30, né? Muito bem. Quando que é? Nessa sexta agora. Nessa sexta na Farms. Isso aí. Olha, velho. Todo mundo convidado. Potter e Luciano Calheiros já confirmaram presença ontem. Que maravilha. Ainda não. É demais. O Potter tava bêbado. Ah, isso aí dá pra pegar. Dá pra. Pegar um táxi esse bebê depois, né? Claro, essa dica dá, né? Nós vamos sair lá do Fica, o Potter e eu, e vamos direto. Eu não acho que não vou nem conseguir passar lá no comitê. Quanto tempo vocês vão ficar? É sexta-feira o comitê, né? Também. Talvez nem consiga ver as lutas lá. Quanto tempo vocês vão ficar? Não fica lá mais ou menos. Ah, vão ficar o suficiente. Cara, ingressinhos no local. Né? Estacionamento no local. No local. Né, que é o shopping. Não tem flanelinha. Total. É estacionamento no shopping. Farms é uma casa muito legal. Muito ali no Shopping Total. Sim, isso aí, exatamente. Ali tem uma balança também. Muito obrigado pela atenção dos amigos. Novamente, todos convidados para a festa Cromo 90, sua estreia nesta sexta. Ouvintes que queiram ir nesse coquetel, tem que seguir o Twitter. Festa Cromo 90, porque nós vamos sortear ingresso também. Eu tô para seguindo os aqui, né? Arroba Festa Cromo 90. Tá seguindo, cara? Até bom pra cá. Muito bom, muito bem. Vamos ver aí. Porã. Piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Absorventes Xoxó. Agora Xoxó tá na promoção. Ô, oh, que beleza, hein, Maurício? Gostei do patrocinador. Comprou o Xoxó, cara. Ah, Anderson Rebelo manda essa piada. Anderson da Rosa, de Porto Alegre. Olá, galera. Ouço você sempre pra mandar minha contribuição. Estou mandando uma piada. Dois amigos estavam conversando em um bar e um deles disse... Ah, ô, meu, tá comemorando 20 anos de casado, hein? Nunca tiveram uma briga, olha, nunca vi tu discordando da tua mulher. Como é que tu consegue, rapaz? Aí o outro, sabe como é que é, né? Quando a gente tava noivo, ela tava brincando lá com o gatinho. Uma hora o bichano arranhou a mão dela e ela disse... No outro dia, quando ela tava de novo brincando com o gatinho, o gato mordeu ela. Aí ela disse, 2. Quando o gato atacou ela pela terceira vez, ela pegou a espingarda e deu 5 tiros no gato. Porra, 5 tiros. Daí eu disse, tu tá maluca, mulher? Como é que tu pode fazer isso? Eu sou psicótica. Ela se virou pra mim e disse, 1. Assim eu aprendi a preservar minha vida dentro de casa, né, velha? Eu vi isso na vida real. Tinha um amigo meu, Maurício. Tem um amigo meu, né? Maurício Silveira Cadore, que ele fez isso com uma namorada no elevador. Foi espetacular. Eu tava com ele e ela assim... O Maurício olhou pra ela e falou assim, 2. E ela silenciou. Já tinha tido um. E será que teve o 3? É bom. Eu nunca mais parece que não se ouviu mais falar. Nunca mais viu. Ela nunca mais falou. Nunca mais apareceu, parece. O Anderson não era pergunta. Marta Manca. O Anderson pergunta aqui quando é que vai ter Teatro do Pretinho de novo. Em seguida, alô, você empresário que quer o Teatro do Pretinho, mande e-mail para pretinhobásico@atlantida.com.br. Você pode ter. O nome do produto é... Teatro do Pretinho. Não é a balada do Pretinho. São duas coisas diferentes que nós temos em estoque. Exatamente. É da Rose em Pretinho Básico. Isso, é da Rose em Pretinho Básico. Temos uma festinha lá do B que é despedida de solteiras. Isso. Né, que aí você pode mandar o seu convite, o seu pedido, o seu interesse para Pora. atlantida.com.br com fotos da noiva e da noiva, da amiga, das amigas da noiva. Exato. Do dia, da foto. O Porã vai levar pra casa, vai avaliar com a Thaís lá, tudo certo. Isso é muito profissional. Muito profissional. Cara. Pode mandar mesmo. Pode que dá mandar, dinheiro isso aí. Dá dinheiro isso. Silêncio. Eu não acredito às vezes que você fala isso. Não me deixe constrangido. Vai, segue falando. Eu não acredito. Aí, vai, Lelê. Levantamento diz que tuiteiros assíduos têm relacionamentos mais curtos. No Twitter. Claro, né, cara? 140 caracteres. Quem usa o Twitter com muita frequência tem relacionamentos mais curtos comparados com os demais. Pesquisa na mesa. Sentido, né, cara? Barbada, o cara conhece mais gente, tem mais mulher ali pendurada ali. O John Mayer não largou a Jennifer Aniston por causa do Twitter? Ah, para! A Jennifer Aniston? Ela reclamou disso, né? É uma mala, Jennifer Aniston. Eu acho que é uma mala. Que é legal. Só aquela cara de mala dela, cara de mala. O John Mayer é que é bacana. O John Mayer pega muito. Tá operado. O que a Jennifer Aniston canta? Nada. Imagina o John Mayer. Your body is a wonderland. Ela canta bem. Tu é que não ouviu. Tu é que não ouviu, cara. Canta bem baixinho assim, ó. Falta muito tabasco naquela mina ali. Um beijo pra Tia Marelena e Alegrete. Beijo pra Tia Marelena. Calma! Tô com o Lelê, tô com o Lelê. Falta muito tabasco. Tô com o Lelê. Acho que falta tabasco. Tabasco, mas só pra encerrar minha notícia aqui, a diferença dos que usam Twitter pros que usam menos na duração dos relacionamentos, sabe quanto que é? Quanto? Um mês. Para, eu uso subgrave, velho. Dá pra acabar aí, Geizô. O que tem aí? Professor de matemática levanta uma folha de papel assim, do lado com uma das mãos e pergunta: se eu dividir essa folha de papel em 4 pedaços, quanto eu fico, classe? 4 pedaços, professor! Se eu dividir em 8! 8 pedaços, professor! Se eu dividir em 100! Papel picado, professor! Me lembrei de uma do Joãozinho, João. A professora escreveu no quadro um problema de matemática lá, uma equação X lá e tal. E falou pra classe: classe, resolvam o problema. O Joãozinho levantou, foi até o quadro, pegou o apagador, apagou o problema e falou: tá resolvido, professor! Velho, infelizmente ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Até aqui viemos com Sicred, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. Uma grande noite de quarta-feira. Nos falamos amanhã novamente, 1 da tarde, no Pretinho. Eu chego um pouquinho antes, ao meio-dia, para fazer a viagem do Discorama. Tchau.